Kilo Delta cópia. Cuidado, conquista uma centena direto, decola no 7, direita, saída agora, levar apoio direto, 1935-5553. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Yankee Charlie. Alfa Yankee Charlie, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o finger número 1 em Infraero Ciente. Afirmativo, tá livre, mantém minha escuta e informa o término. Manterá a escuta grata. Os Kilo e Leos, confirma nível. Autorizado Ilhéu 080, direto, decola 17, direita, saída coral, 119, decimal 35, o Oscar Golf Kilo aciona 0256. E 080, Ilhéu, decola 17, curva direita coral, 0256, pode ir, Golf Kilo. Se vier acionar, chama táxi. Oeste, Golf Tango, tá 37 mil, já atingindo 90, propondo a modificação, acendeu 095 e estimado de pouso 0938. Fecha o Golf Tango, plano de instrumento modificado agora 0833, prossiga visual nível 095. Era 095, Golf Tango. Livretax, chame para ingresso. Voltamos, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife, na 2685, na 2545. Obrigado, tenha um bom dia, senhor. autorizado, chame a linha de pronto. Até a próxima, aula 7. Aqui ele tá livre, vento calmo. Gosquito. Bom dia, Papatango, Xiatango. Xiatango, Aracaju, 090, Guarda-Copa. Esse é o Guarda-Zero, a 450. 050, gente. Delta ingressa logo após a passagem do Golfo. Uno 273, mantém o nível 4-4-0-0, chama agora Brasil, dos 425, acerta 026, 1-2-4-2-5. Os quilos decolou aos 39-19-35, bom voo. Sete a Tancópia. Tango cópia. Pronto. Autorizado 050 Aracaju, Golfinho 77, decola da pista 17, esquerda, curva, Conde, a saída 11935-0263. Tec Senatan. Autorizado 050, Golfinho 77, decola 17, curva esquerda, saída Conde 119-35, transponder 0263. Já tá com livre de táxi, chama ingresso. 17015 é o ajuste. Gente, tá pronto para o táxi, tá com 2 a bordo, autonomia de 3 horas, alternativa é Salvador. último ingresso. Pode retornar para a espera. Delta zero, vento calmo, está autorizado a decolagem. Delta, os 43-1935, meu voo. Oi, chamará 7-1935, Vitor Kilo Delta. Contrário Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Kilo Delta, decolou da 17 na Goli. Gente, Vitor Kilo Delta está em contato, radar. Kilo Delta. Vamos subir para o nível autorizado, com estimado para pouso em conquista. Tem mais 50 minutos, senhor. Ok, hora certa 08:44, mais 50 minutos. Gente, o Kilo Delta. Salvador, o azul Alfa Charlie, técnico de reboque, grato e bom dia. Bom dia. Na 3407, tipo de Brasília, na 2225. Direto para conquista, está passando agora o 035 Camil. Sente livre da livre e da presente direto conquista o Vitor Kilo Delta. A linha da colar pistola 7, vento calmo. Essa linha da colar pistola 7. falar já que você acertou no 7. Controle, o Vitor Filho Delta está passando 080 e está em condições visuais, solicita cancelamento e prosseguindo 105. Gente, hora certa 0848, vai prosseguir agora no nível de voo 105, o Vitor Filho Delta. Gente, Vitor Filho Delta. Tango 1935 aos 49. 436, grato. Submantenha 360. 0 em 1273, aeroporto. Fox Lima chama a torre. Autorizado lençóis uma centena direto, decola 17 curva esquerda, saída Momo, o controle 1 no 9 decimal 35, e aciona 5552 o Fox Lima. Próximo ao limite da terminal, chame Recife 1-3325. Chamará Recife 1-3325, grato, bom dia, o Kilo Delta. É. É calmo, livre acionamento, chame Fax, Fox Lima. Mantenha a informação em curso e é Golf, ok? Conforme a informação, chame na 286 para acionamento e cópia. BM0, aguarde autorização de tráfego, confirme nível. Entra na coordenada, agora de costas.